5h44, hora da informação local, aqui na Rádio Que Toca Notícia, temperatura de 27 graus. Muito boa tarde você que está na sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias em 1320 AM e também em cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago com você as notícias desta quarta-feira, dia 9 de abril de 2014, começando pelas informações de trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, o trânsito, que esteve com movimentação tranquila durante praticamente toda a tarde, agora encontra-se com um leve aumento na circulação de veículos, mas nada que comprometa a fluidez do trânsito e nem a travessia pelas duas aduanas, que encontra-se com bastante mobilidade nos dois sentidos. O acesso à ponte através da BR-277 também está tranquilo. A BR-277 bastante movimentada, principalmente nos trevos de acesso à cidade, movimento intenso e trânsito complicado nos trevos de acesso para a região norte da cidade através do CTG Charrua, congestionamento também na rua marginal BR-277, nas proximidades do CTG Charrua. O motorista que circula por esse trecho encontra bastante dificuldade para fazer a travessia da BR-277 em direção à região norte de Foz do Iguaçu. Lembrando que a BR-277 encontra-se totalmente interditada no trecho entre São Miguel do Iguaçu e Cascavel, ali na altura da Serra do Mico, em São Miguel do Iguaçu, devido ao grave acidente com um caminhão com tombamento de uma carreta carregada com motores, que deixou a pista em direção a Cascavel interditada. A pista em direção, no sentido Foz do Iguaçu, está parcialmente interditada. A Polícia Rodoviária Federal e a concessionária que administra o trecho entre Foz do Iguaçu e Cascavel ainda não dão previsão de quando esse trecho entre Foz do Iguaçu e Cascavel e também Cascavel e Foz do Iguaçu será liberado para o tráfego de veículos. A ponte Tancredo Neves, que liga o Brasil à Argentina, apresenta um movimento costumeiro desse horário, com pequena lentidão na aduana do país vizinho. Avenida Paraná bastante movimentada, com lentidão na travessia pelos semáforos ao longo da via, principalmente nos cruzamentos com as avenidas República Argentina, Duque de Caxias e José Maria de Brito. A Avenida JK, com movimento intenso em ambos os sentidos, tanto em direção ao viaduto quanto em direção ao entroncamento com a Jorge Melfen, que a movimentação maior, no entanto, neste momento, é após o cruzamento com a República Argentina em direção à região norte da cidade. Os semáforos ao longo da via nesse trecho estão com bastante lentidão, movimentação intensa no trecho do viaduto. Aí lembrando também que a Avenida JK esteve bastante congestionada e com alguns trechos de alagamento durante as pancadas de chuva forte e temporal também que caiu durante a tarde aqui em Foz do Iguaçu. Boletim de trânsito nas ondas da Rádio Que Toca Notícia, participe da nossa comunidade e compartilhe sua informação também, orientando, auxiliando na orientação dos demais motoristas. Nosso telefone é 3523-2211, envie também sua informação por SMS para 91336470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. Mais de 300 contribuintes de Foz do Iguaçu já foram ou devem ser intimados pela Receita Federal do Brasil devido a problemas com a declaração do Imposto de Renda. Em entrevista ao programa CBN Foz, hoje pela manhã, a auditora fiscal da Receita, Giovana Longo, falou sobre as irregularidades detectadas e os procedimentos adotados. Todo ano a Receita realiza o esforço estratégico de fiscalização em pessoas físicas. Nessa época do mês de março e abril, que é quando está em voga aí a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda à Pessoa Física. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos aproximadamente 300 pessoas que estão sendo intimadas nessa questão da declaração de ajuste anual para prestarem esclarecimentos e mostrarem seus comprovantes daquilo que foi declarado na sua declaração de Imposto de Renda. Além disso, nós temos outros procedimentos de fiscalização em pessoas físicas também em andamento nesse mês de abril, dizendo respeito aí não só à declaração de imposto de renda propriamente dita, mas também omissão de rendimento de profissionais liberais, insuficiência de recolhimento previdenciário devido por esses profissionais liberais e também regularização de obras de pessoas físicas. Palavras de Giovana Longo, auditora fiscal da Receita Federal, que entrevista hoje pela manhã, que ela falando sobre o problema com as irregularidades detectadas e também os procedimentos adotados. Essa entrevista na íntegra está disponível no site, no cbnfoz.com.br. CBN e o plantão da rota policial. E vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública aqui na Tríplice Fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da CBN. Além do grave acidente registrado na BR-277, que mantém a pista de Foz para Cascavel ainda interditada, na área de segurança pública, o destaque para Foz do Iguaçu fica por conta da apresentação na sexta SDP de um indivíduo que é apontado como o terceiro envolvido no assassinato do empresário Eduardo Mesomo na noite do último sábado. O indivíduo apresentou-se à delegacia jurando inocência, mas os delegados que estão cuidando do caso dizem que o indivíduo está com corpo no cartório. Uma motocicleta apreendida na casa do irmão do acusado tem resquícios de sangue que, durante o processo de investigação, podem ou não revelar se é do empresário Eduardo Mesomo. Mais informações sobre esse assunto amanhã na área de segurança pública aqui da CBN a partir das 6 da manhã. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. 5:50. CBN Esportes. Jogando na altitude de La Paz, a 3.660 metros sobre o nível do mar, o Atlético Paranaense não jogou à altura do The Strongest da Bolívia e foi derrotado pelo placar de 2-1 na última rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores da América. Com o resultado, o time paranaense está eliminado da competição. E hoje à noite tem 2 jogos da Libertadores nas ondas do futebol CBN. A partir das 8 da noite, tão logo termine a Voz do Brasil, você fica com as emoções do Flamengo e León do México, direto do Maracanã. E na sequência, São Lourenço e Botafogo ao vivo de Buenos Aires. 5:51, fim de tarde aqui em Foz do Iguaçu, temperatura de 27 graus. Previsão para amanhã em Foz, região fronteiriça, de possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas e temperaturas que vão oscilar entre 22 e 29 graus. Continue na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no programa CBN Foz.